Fortell. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Well done, yeah. Coloco a família em primeiro porque é assim que eu sempre fiz. Também tenho pensado em dinheiro, mas ter sem eles nunca quis. Por isso o meu maior conselho é que lutes para ser feliz. Porque o gajo que tu olhas no espelho sorri sempre que tu sorris. Gang, nigga, I'm just doing my thing. Para agradar a família, minha conta no bank. Quem não acredita não sente que o meu olho só tem brilhado ultimamente. Belo trabalho frequente e belos resultados que surgiram de repente. Quem carregou-me no ventre sabe dos planos e sei que minha mama me entende. Então vou atrás do que eu quero. Que os outros não julguem e ajudem, não espero. Só que eles escutem e sejam sinceros. Mas por mais que insultem, não volto ao zero. I'm doing the same thing. Esse é meu hustle pra sempre. Tua confiança eu não senti. Então nessa andança eu vou sentir. Yeah. Tenho estado no estúdio a gravar porque agora assumi compromisso. E a família tem vindo apoiar porque agora não vivo sem isso. E esses que não querem pagar só lamento vão notar sumiço. Porque agora eu não tô a jubar por sorrisos. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Não sou palhaço e sempre que eu lanço tu vês que eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Falam, não escuto, até chamam de puto. Mas mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Não sou palhaço e sempre que eu lanço tu vês que eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Falam, não escuto, até chamam de puto. Mas mano, eu não brinco em serviço. Yeah, yeah. Mano, eu não brinco em serviço. Não, nem tô a jubar pra ser visto. Há muito mais do que tudo que eu vejo. Por isso é que até já nem pisco. Falam daquilo que eu visto. Nunca de quanto eu invisto. O meu segredo é nunca ter medo e acordar bem mais cedo que o bispo. Esse é o sabor do saber, o suor do fazer. Se quiseres ensinar é preciso aprender. Muitos livros a ler, benefícios a ter. São enormes para quem tiver olhos para ver. E mais coisas que tens que pagar para eu dizer. Porque a selva obriga a matar para comer. É matar ou morrer, é plantar para colher. No meu caso é apenas cantar e torcer. Para que entendas que tudo o que eu estou a tecer é profissionalmente o que eu quero exercer. E se faço valer é porque na infância esse era o doutor que eu pretendia ser. Hoje está a acontecer e passam-se 21 anos após o confuso nascer. E nós vamos vencer com fé no Senhor e em todos os outros que fazem valer. Gang. Tenho estado no estúdio a gravar porque agora assumi compromisso. E a família tem vindo apoiar porque agora não vivo sem isso. E esses que não querem pagar só lamento vão notar sumiço. Porque agora eu não tô a jubar por sorrisos. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Não sou palhaço e sempre que eu lanço tu vês que eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Falam, não escuto, até chamam de puto. Mas mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Não sou palhaço e sempre que eu lanço tu vês que eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Mano, eu não brinco em serviço. Falam, não escuto, até chamam de puto. Mas mano, eu não brinco em serviço.